O objetivo hoje era os associados conhecerem os jogadores, principalmente os jogadores novos. Nós estamos com 5 juniores também no plantel. Hoje adotei esta gestão também por isso mesmo, para toda a gente jogar, ter minutos, para o público também conhecer a equipa. Mas o resultado hoje, ok, perdemos e nunca é bom perder, mas é o que menos interessa. Há porque os resultados são os que menos interessam, o que interessa são os índices físicos, e acho que nós, nestas 6 semanas que tivemos, acho que estamos preparados para a luta, é mesmo assim, com os objetivos bem frisados e bem cientes na cabeça dos jogadores, e foi como disse, estamos prontos para o que vem. E eu há pouco falava também com o Mário Brito sobre este plantel. Ele diz que nunca está fechado por completo, mas neste momento está satisfeito com o plantel que tem. Sim, muito satisfeito, muito satisfeito. São jogadores que eu escolhi, que eu quero, que eu quis. Abraçaram também comigo neste projeto. O Presidente diz, e bem, que o plantel nunca está fechado, porque há jogadores que, ou por um motivo ou por outro, alguns poderão sair, outros poderão entrar. Mas neste momento o plantel dá-me total garantias para começarmos o campeonato da melhor maneira, que é com os 3 pontos em Castelo Branco. E exatamente, o campeonato começa já no próximo domingo frente ao Castelo Branco. Já está a ser preparada essa partida? Claro. Temos um início difícil e engraçado, digamos assim. Somos capazes de apanhar, em 5 jornadas apanhamos 4 candidatos aos primeiros lugares. Vai ser uns bons testes, mas nós estamos já todos contra todos, por isso quanto mais cedo melhor, porque nós estamos com fome da competição e estamos preparados.